CYH 445. Rádio Cruzeiro da Bahia SA, 590 kHz. Emissora do Sistema Cruzeiro de Comunicação. Salvador, Bahia. São 10 horas mais 2 minutos em Salvador. Hobbs Pierre Machado. Bom dia para você na paz do Senhor Jesus. Bom dia para você que está em Valença. Hoje é um dia muito especial, viu? Pastor Cabral está aqui comigo. Daqui a pouquinho está viajando para Valença. Acontece hoje, a partir das 19 horas, na Igreja Batista Girê, na rua Genaro Lobão, pertinho do Estádio Antônio Sereia, no bairro São Félix, ali, bem no centro da cidade de Valença. A Super Quinta da Vitória. Olha, em busca da promessa, é a última Quinta da Vitória do ano. Você não pode perder, não, viu? Esta será, eu tenho certeza, uma noite de milagres e uma noite de poder. Pastor Cabral, fala aí pro povo aí, tá indo pra Valença, tá já passando ferry, né? Pastor Francisco Cabral. Isso, pastor Edmilson, a fila do ferry tá grande, mas se preocupa, glória a Deus. Pastor Cabral chega, viu? Oh, eu quero abraçar esse povo bonito aí, da Igreja Batista Gerê, em Valença, que logo mais estaremos aí, estou indo eu, a minha esposa, né? E levando um cantor, o JB. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero dizer aos irmãos, nos aguarde aí. Quem faz a obra é o Senhor Jesus. E eu creio que esse dia será o dia da promessa de Deus, né? Que Ele falou e vai cumprir. Você que está em busca da promessa, você está doente. Há tanto tempo você está como aquela mulher que há 18 anos estava encurvada. Ou então como aquela mulher doente que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue interminável que consumia toda a sua vida, além de tudo que ela possuía. Deus tem uma promessa para você nessa noite. O Senhor vai curar você essa noite. Ô Pierre, eu estou lembrando agora daquele homem há 38 anos. 38 anos no tanque. Em busca da promessa. Em busca da promessa. E o dia certo. Deus não tem pressa. Deus nunca se atrasa. O Senhor está sempre na hora certa. 38 anos esperando. E naquele dia, no decorrer do sol daquele dia. Aquele dia maravilhoso. E eu quero te lembrar. Aquele era um dia de festa. Jesus guardou um dia de festa para poder curar aquele homem, libertá-lo e dizer para ele: olha, vai para a festa. Hoje é o dia de você ir para a festa, porque Jesus vai te curar nessa noite. Eu creio que a Igreja Batista Gerê está em oração para que o Senhor confirme, né, aquilo que Ele tem prometido, né, para nós. Aleluia. Nós não vamos colocar Jesus na parede. Aleluia. Jesus vai nos colocar em pé e vai dizer: eu sou o Senhor que te cura. que te sara. E que vai opera milagre. Irá, né, pastor Cabral, confirmar a sua palavra, como está escrito no livro de Marcos, que partindo os discípulos, indo por todos os lugares, pregando, e Jesus confirmava a palavra com os sinais que se iam seguindo. É, ele é o Cristo que vê e que vem. Que vem. Glória a Deus. Então, eu creio que esta noite, aleluia, Espírito Santo vai operar milagres e maravilhas. Essa é a noite da sua promessa. Deus tem um encontro poderoso com você, viu? Glória a Deus. Eu tenho certeza, pastor Cabral, que muitas pessoas já estarão indo lá, sabe para quê? Para dar o testemunho, porque já estão sendo curadas agora. É verdade, Pierre. Oi, agora já receberam no decorrer da semana, né? Porque estou esperaram a quinta da vitória para dizer, Senhor, chega logo, porque eu quero dar o meu testemunho e vou dizer que tu és grande e poderoso, que tu realiza milagre. Então, gente, 19 horas na Igreja Batista Jirei, aí na cidade de Valença, a rua Genaro Lobão, pertinho do estádio Antônio Sereia, o estádio de futebol, 19 horas, um evento maravilhoso. Glória a Deus. E, como é o nome do amigo? Nosso querido presbítero Rei, fala Rei. Meu Rei. Reinaldo. O meu celular é o 9617 e 9129. Dá uma ligada para mim. Liga aí, Rei. Um abraço. Pastor Cabral, um abraço. Antes que o senhor esteja saindo, está indo já ali para Valença, nós temos aqui o nome da nossa querida irmã, a Marta Manuela de Jesus. Ela é da rua Alto da Boa Esperança, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, aqui em Salvador. Você sabe o que a Marta é? É uma abençoadora de vidas. Glória a Deus. Mas tem algo especial com a Marta nesse dia de hoje. Ela é mais que isso. É as primícias dos abençoadores de vidas desta quinta-feira, dia 7 de dezembro. É a primeira pessoa que ligou para dizer, eu quero participar deste projeto porque eu quero participar da mudança da história de vida de alguém. A Marta Manuela de Fazenda Grande do Retiro é as primícias do dia 7 de dezembro do ano de 2006 no projeto Abençoador de Vidas. Glória a Deus. A Marta está com o mesmo pensamento daquela irmã que esteve ontem aqui, daquela senhora. Eu não sei de onde é que ela deu aquele testemunho, porque eu não vou pagar. Eu estou colaborando com a Rádio Cruzeiro. Irmã Nilza de Fazenda Grande do Retiro. Nilza. E ela também é de Fazenda Grande do Retiro. Fazenda Grande do Retiro. Oh, então, gente de Fazenda Grande do Retiro. Nilza da Silveira. Da Silveira. Então, ela disse que não é um pagamento, mas ela quer abençoar outras vidas para a eternidade desse projeto, né? Então nós queremos abençoar a tua vida, Marta Manuela, né? Você é um momento especial, ela é as primícias de hoje. É a primeira abençoadora a se alistar no dia de hoje, dia 7 de dezembro. E Deus vai fazer um milagre no lar desta moça hoje. Glória a Deus. Creia. E você vai telefonar. O que foi que Deus fez? Em nome de Jesus. Esta é a palavra profética, Marta, sobre a tua vida e tua família. Deus abençoe você. 10 e 9. Vamos cantar junto. Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você Você participar também do projeto e abençoar vidas para a eternidade, é só ligar agora. 3326-1055. Tem música na hora do abençoador? Tem. Ábia Cristina, a canção Milagres. Ábia é a barrigudinha mais simpática da Bahia, viu? Tá aí, de neném. Muito bem, Deus abençoe você, Ábia. Deus abençoe teu esposo, tua família. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. A Ábia canta Milagres. Daqui a pouquinho nós temos aí a palavra do abençoador, tá certo? E você continua ligando. 3326-1055. Quando Deus ordena um milagre, é porque as suas lágrimas Ele já observou. Um anjo forte, Ele ordenou ao seu favor. Com muita fé vocês esperou. E hoje é o dia do milagre em sua vida. Ele nunca esqueceu. Você não se abateu. Mesmo sem força e carente, não me deixou. Filho, você venceu. Fazenda Grande do Retiro. Sou abençoador de vidas. Fazer parte do projeto Vida Integral é estar consciente de que precisamos abençoar a vida. Apoiando a Rádio Cruzeiro da Bahia, que o Senhor tem permitido divulgar a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Se abençoar, o Senhor te abençoará. Está escrito em Gênesis 12, verso 2. Façam como eu fiz. Sejam abençoados de vida. A paz do Senhor para os irmãos, eu sou o pastor Lázaro, pastor da Assembleia da Glória e da Banda Labareda de Fogo. Nós somos abençoadores de vida. Temos testemunho. Quando nós fomos, pegamos o carnê, o boleto, fomos abençoados. Nós fomos abençoados grandemente pelo Senhor. Eu convido você a também participar, porque você não pode ir evangelizar, mas abençoa vidas com esse projeto, que é uma bênção de Deus para o povo baiano. Deus abençoe. Evangelismo, ação social e apoio ao exercício da cidadania. Projeto Vida Integral. Eu sou Jacira, abençoadora e promotora de vidas. Converso na Sabedoria de Barriquinha. Quero dizer para você que é bom ser abençoador de vida, porque você não pode ir com seus pés, mas a rádio chega onde você não chega. Então, por isso é bom contribuir com esse projeto para ganharmos vidas para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que sábio é quem ganha almas. É bom ser abençoador de vida também, porque a Bíblia diz que é dando que se recebe. E quando você abençoa alguém, o Senhor também, ele tem aquele cumprimento de lhe abençoar. Eu mesmo tenho um filho que ele lutava para ser abençoado, para conseguir uma moto. Um dia ele me pediu para ser abençoador de vida, e eu cheguei e coloquei ele. E graças a Deus ele conseguiu comprar a moto dele, e o Senhor deu um grande livramento a ele, né? Que uma moto nova, financiada, e os homens queriam levar, os homens do alheio. Mas Jesus é bom, não deixou ninguém tomar. Ele tá lá com a moto ali trabalhando e dizendo, tem que pagar meu boleto para semana, viu, manhã? E assim eu concordo, eu convoco a você para que venha também ser um abençoador de vida, que Deus vai sempre te abençoar. E lá na glória vai estar anotado, né? Porque você ganhou alma. Uma tarde, né, Jane conversando comigo, me levou, né, a ver a questão do boleto. Então, Renato, por que você não pega um boleto para você, no seu nome? Eu confesso que eu ficava meio assim, sabe, mas será? Será que sim? Será que não? A gente pediu o boleto, né? A gente estava numa prova na área da finança, né? Jesus estava abençoando e tudo, mas com algumas pendências para resolver. E para a glória de Deus, depois que o boleto começou a chegar, eu paguei, foi no carnê ainda, né? Que eu paguei lá na Rádio Cruzeiro contigo mesmo, né? Não sei se você lembra. Eu tenho a sua assinatura lá, tudo guardado. É, aí acabei deixando de pagar e Jesus deixou apertar um pouquinho mais. Digo, não, acho que o negócio é porque eu comecei e parei. Aí Jesus providenciou tudo, pastor Milton Barbosa ligou pra mim pra pegar os dados de uma abençoadora que pediu pra mandar pra lá da rádio o nome, né? E aí eu conversei com o pastor Milton pessoalmente, pastor Milton, tem como mandar pra mim um boleto em vez de ficar com carne? Tem. Chegou o boleto, comecei a pagar, Jesus foi abrindo as portas, foi abrindo, entrando com providência, foi solucionando as causas. E hoje, para a glória de Deus, né, a prova financeira já foi, glorificamos a Deus por isso. Continuamos nesse projeto, né, de ajudar ainda mais, porque a gente não tá ajudando a Rádio Cruzeiro em si. A gente está ajudando as pessoas a serem mais abençoadas. E quando você dá, Jesus ele devolve em dobro o que você oferece. Em 3 vezes mais, 4, às vezes até 100 vezes mais. Porque uma bênção que você faz, para Deus não tem valor, né? Para o Senhor Jesus não tem valor, Pierre. Cada atitude de bênção que você toma é incalculável o valor para Jesus. Por isso que a gente incentiva e diz, olha, se você tem fé, creia, faça, mas vá com fé, vá crendo que Jesus vai trabalhar na sua vida, que continue orando, crendo que isso aí é só mais um canal para que Deus possa derramar as bênçãos na sua vida. Como está lá em Malaquias 3, né? As janelas do céu serão abertas, né? Vão ser derramadas sobre a sua vida bênçãos infindas e o nome do Senhor vai ser glorificado. É por isso que dizemos, abençoe, né? Se você abençoa, você é abençoado em nome de Jesus. Evangelismo, ação social e apoio ao exercício da cidadania. Projeto Vida Integral. Eu sou Neuza, de Cachoeira, faço parte do projeto Vida Integral. E peço para que vocês também procurem fazer esse projeto integral para que nós possamos salvar novas vidas. Evangelismo, ação social e apoio ao exercício da cidadania. Projeto Vida Integral. Ligue agora para a nossa central, 3326-1055. E torne-se um abençoador de vidas. Dez horas mais 20 minutos em Salvador. Bom dia, Valença. Bom dia pra você, valenciano. Hoje é um dia muito especial na cidade de Valença, hein? Pra lá está indo o pastor Cabral ministrar a palavra de Deus na Quinta da Vitória em busca da promessa na Igreja Batista Jirei. Vai ser um evento maravilhoso, com certeza você já está com o teu milagre na tua mão. Deus vai fazer coisas grandes e poderosas na tua vida, viu? Vai ser um momento muito especial mesmo, demais, tá? Não esquece não, em 19 horas, Batista Jirei, ali pertinho no estádio Antônio Sereia, na rua Genaro Galvão, você vai estar por lá, vai ser uma festa maravilhosa. Deus tem sim uma palavra para você. E não esquece que às 10 horas e 50 minutos tem o recado da Bíblia aqui na hora do abençoador de vidas. 10 horas e 50 minutos, hein? Bom dia, para você na cidade de Cruz das Almas. Bom dia, meu amigo Samuel. Obrigado pela audiência. Um abraço muito especial para o pastor José Rodrigues, pastor líder da Igreja Assembleia de Deus. Um abraço para o pastor Hélio Machado, pastor líder da Igreja Batista Coluna da Verdade, aí na cidade de Cruz das Almas, Bahia. Sua vergonha foi meu favor. Bom dia pra você. Eu quero mandar um bom dia para o meu mais novo amigo, né? Meu amigo mais novo, meu caro Elvis. O Elvis ali no bairro do Costa Azul está ligado com a gente. O Elvis também está mandando um alô especial aí para os seus discipuladores, né? O Alisson, Aécio, o Alisson, lá em Cajazeiras 7. Bom dia, um bom dia, Teles Filho. Muito especial para o nosso querido Elvis do Costa Azul. Cadê? Hã? Quando perguntarem que rádio você ouve, por que você está dizendo que não? Não é bom dia? Ah, eu não entendi. Então, gente, Teles está aqui na minha frente, eu estou perguntando que rádio você ouve. Ele fica balançando o dedo negativamente para a esquerda e para a direita, para a esquerda e para a direita. Não entendi nada. Então, vou repetir. Quando perguntarem qual rádio que você ouve... Cruzeiro. Ah, agora e se alguém disser assim, tudo bem, Cruzeiro. Mas a rádio tem frequência. Eu quero saber no dial do meu rádio onde é que eu vou encontrar a frequência da Cruzeiro. Então, você diz, olha, você sintoniza em... Hein? ZYH445, Rádio Cruzeiro da Bahia S.A., uma emissora a serviço de Deus. Então você não esquece, para sintonizar você indica AM, amplitude modulada, AM 590, é a primeira do rádio e também a primeira do seu coração. 10:23. Pergunta pra Bia Clock se é isso mesmo. 10:23. Certinho. Tá na concordância, Bia Clock. Um abraço para os nossos amados aí da cidade de Aratuípe, hein? Estaremos aí, a equipe da Cruzeiro, eu vou estar aí, a Binha Machado, vou estar mandando um beijo para todo mundo aí em Aratuípe. O JB e a Edilene também vão estar em Aratuípe no super concurso de calouros de música gospel que acontece no próximo sábado, a partir das 18 horas, hein? Tem prêmios? Mas tem um montão de prêmios. Tem violão, tem rádio, radiogravador, tem relógio de pulso, mas o mais importante mesmo nesse negócio não são os prêmios, mas é você expressar o seu louvor e abençoar a vida de outras pessoas que estarão ali com o talento que Deus tem concedido, que Deus tem habilitado a tua vida, tá bom? Então vai ser muito especial mesmo. Um abraço aí para o pastor Adailton, pastor líder da Igreja Assembleia de Deus aí na cidade de Aratuípe, que é a instituição promotora deste evento. Grande concurso de calouros em música gospel, hein? Para escrever, dá tempo, Robespierre, para escrever? Dá, sim. Liga para lá, 75 é o código diário, DDD, 3647-2036. Liga, então, agora, se habilita para participar deste concurso, tá bom? Vai ser muito importante. Eu vou repetir, mais importante que faturar qualquer um dos prêmios é você abençoar a vida das pessoas que ali estarão, com o talento, com o dom que o Senhor tem te habilitado para louvar, para cantar e para exaltar o seu nome. Porque Deus é fiel. Você plantou em mim. Mas tem música. Na hora do abençoador, você tem ainda a Graziele Oliveira, que vai ouvir agora. Mas antes da Graziele Oliveira, eu quero trazer um testemunho especial do meu amigo aí, da minha amiga Jane, lá da cidade de Valença. Ela é uma abençoadora de vidas e tem um testemunho, um depoimento importante. Nós vamos ouvi-la. E logo após, a Graziele Oliveira, que é uma cantora da gravadora Eden Music, parceira do projeto Abençoador de Vidas, vai estar cantando a canção Sangue e Escudo, tá? É a Jane lá de Valença que vai estar trazendo o seu depoimento agora. Pra você também tornar-se um abençoador de vidas, alistado no exército que abençoa vidas e vidas para a eternidade, é só ligar e ligar agora. 3326-1055. Eu fiz assim um voto com o Senhor, né? Que se o Senhor pudesse estar me concedendo aquela bênção, eu ia ser uma eterna abençoadora de vida enquanto Jesus não voltasse. E aí, antes do carnê chegar, o Senhor assim me concedeu a bênção. Então eu quero dizer para vocês que não é uma troca que fazemos com o Senhor, né? E sim é um gesto assim de fé, né? Que nós não trocamos com o Senhor, mas foi um gesto de fé. A Bíblia diz o quê? Clama a mim, respondeste. Naquele momento eu clamei ao Senhor. E eu me vi assim, assim, como ajudar, né? Como ajudar a obra do Senhor aqui na terra a prosseguir. E ali eu resolvi ser uma abençoadora de vida. E aconselho a você, né, que nesta manhã, ou nesta noite, ou nesta tarde que vai nos ouvir, se você tem assim um problema que você acha que não tem que resolva, né? Você, como eu disse, você não vai estar assim trocando, né? Mas faça um teste. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você que está passando por esta prova, confie, dê um voto de confiança ao Senhor, né? E vamos abençoar a obra do Senhor, gente. A obra do Senhor é carente. A Rádio Cruzeiro tem sido assim um veículo de bênção. Em momentos difíceis, eu sou testemunha. E ao ligar o rádio, o Senhor tem falado. Eles não têm visto a gente. Então não tem como dizer. Jânio, ele sabe do seu problema, porque ele sempre está na sua igreja, não. É o Senhor. Então vamos dar honra a quem tem honra. Vamos dar honra e a glória ao Senhor. Faça um teste, né, que você vai ver que o Senhor vai ser fiel, porque ele disse que ele é fiel. E assim eu digo, seja uma abençoadora de vida, em nome de Jesus. Está protegendo o crente que veio o Cordeiro adorar. Toda seta do inferno este escudo já despedaçou. E toda obra preparada contra a sua vida ele quebrou. Este escudo é o sangue poderoso do Senhor Jesus. Ele é o mesmo que um dia foi vertido lá na cruz. E o perdão foi derramado hoje sobre todo este lugar. Mas só é protegido aquele que debaixo deste sangue entra. Foi vertido lá na cruz, mas não ficou naquele chão. Foi derramado sobre nós e nos deu salvação. Quando as lanças transpassaram o corpo do meu meigo Salvador, sentindo dor, ele me deu o seu perdão. Oh, oh, oh. Cada gota deste sangue foi pra te salvar. E é por isso que ninguém pode te condenar. Quando a seta do diabo vier contra ti, lame o sangue de Jesus e ela vai cair. Nem o inferno, nem a morte podem resistir. Na autoridade deste sangue eu vou prosseguir. Até o sol se escondeu e a terra perdeu. Não tem diabo que resista o sangue carnezinho. Quem é coberto pelo sangue pode até cantar. Pois maldição em tua tenda nunca chegará. Se tua casa tem a marca deste sangue, irmão, levante a voz e glorifique, tu és campeão. Quem é coberto pelo sangue, glorifique agora. Nome exalte a Jesus, pois já te deu vitória. Nenhuma praga deste mundo te atingirá. Quem é lavado neste sangue é filho de Jeová. Oh, oh, oh. Foi vertido lá na cruz, mas não ficou naquele chão. Foi derramado sobre nós e nos deu salvação. Quando as lanças transpassaram o corpo do meu nego Salvador, sentindo dor, ele me deu o seu perdão. Oh, oh, oh. Cada gota deste sangue foi pra te salvar. E é por isso que ninguém pode te condenar. Quando a seta do diabo vier contra ti, partir. Tome o sangue de Jesus e ela vai cair. Nem o inferno, nem a morte podem resistir. Na autoridade deste sangue eu não consegui. Até o sol se escondeu e a terra tremeu. Não tem diabo que resista o sangue carmesim. Quem é coberto pelo sangue pode até cantar. Pois maldição em tua tenda nunca chegará. Se tua casa tem a marca deste sangue, irmão, levante a voz e glorifique, tu és campeão. Quem é coberto pelo sangue, glorifique agora. Louve e exalte a Jesus, pois já te deu vitória. Nenhuma praga neste mundo te atingirá. Quem é lavado neste sangue é filho de Jeová. Há um escudo poderoso aqui neste lugar, que está protegendo o crente que veio o cordeiro adorar. Toda a seta do inferno esse escudo já despedaçou, e toda a onda preparada contra a sua vida ele quebrou. Este escudo é o sangue poderoso do Senhor Jesus. Ele é o mesmo que um dia foi vertido lá na cruz. E o perdão foi derramado hoje sobre todo este lugar. Mas só é protegido aquele que debaixo deste sangue entra. Foi vertido lá na cruz, mas não ficou naquele chão. Foi derramado sobre nós e nos deu salvação. Quando as chances transpassaram o corpo do meu meigo Salvador, sentindo dor, ele me deu o seu A Rádio Cruzeiro e a Nissan Music trazem para você o CD Seleção de Ouro Volume 2. 16 canções, as mais tocadas na sua rádio de fé. Entre elas, Reflexo do Passado, com Elias Silva. Eu sofri mais que você. Barão do Renovo, de Valquíria Oliveira. A Melhor Hora, com Salatiel Frois. Melhor hora pra falar com Deus, é de madrugada, é de madrugada, é de madrugada. E Alessandra Silva cantando Escolhido. Esse é um escolhido de Deus. CD Seleção de Ouro da Cruzeiro, volume 2. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Adquira já o seu. Dia 9 de dezembro, no Etno Wild Paralela, Victory Day, Dia da Vitória, com Fernanda Brum. Duelos, gravando CD e DVD, Wellington Silva dos Estados Unidos, Alex Kim e banda, Matos Nascimento e banda. Na compra do ingresso, você concorre a uma picape Mitsubishi. Ingresso antecipado até o dia 5 de dezembro nas igrejas Assembleia de Deus, livrarias evangélicas e balcões Pida. Renda destinada à construção do templo da Assembleia de Deus. Informações 3256-0865. Apoio Prefeitura de Salvador, Refrigerante Skin Cariol e Livrarias Águas Vivas. Realização Adesal e Serquipe Eventos. Evangelismo, ação social e apoio ao exercício da cidadania. Projeto Vida Integral. Ligue agora para a nossa central 3326-1055 e torne-se um abençoador de vidas. Olha, Olha, não esquece que à tarde você tem aí dicas médicas e também vida com saúde, tá? Com oferecimento da Solomed. Isso às 14, no programa da tarde, às 15 e às 13 horas, tá bom? Não esquece, Solomed é a clínica da sua família. Para você agendar a tua consulta na Solomed, você vai pegar o telefone agora e ligar. 3327-3136. Não esquece que a Solomed é a clínica dos preços mais populares da Bahia. E você pode quitar as suas consultas, todas elas até também em cartão de crédito, tá bom? A Solomed oferece para você serviços completos de ultrassonografia em todas as áreas médicas. Laboratório de análises completo também. Você conta com serviços de cardiologia, clínica geral, pediatria, ginecologia, tá certo? Todas as especialidades médicas. Otorrinolaringologia, você conta com serviços também de dermatologia. A Solomed procura trazer os melhores profissionais para atender bem você, claro, oferecendo também, em contrapartida, os melhores preços, mais populares preços de todo o estado da Bahia. Para você conferir, é você ligar agora. 3327-3136. 3327-3136, você liga a Solomed. Fica a rua Lima e Silva, 214, edifício Dois Corações, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, o prédio bem vizinho. Não tem como você errar, é todo o segundo andar do edifício Dois Corações, tá? Solomed, a clínica da sua família, 3327-3136. Você está sentindo problemas na área de garganta? Tem que consultar o seu otorrino, tá? Então liga aí, 3327-3136. As crianças estão passando por problemas difíceis de saúde, está na hora de consultar. E não está tendo nenhum problema? Olha, deixa eu te falar, hein? A medicina preventiva é a melhor de todas, tá bom? Então você periodicamente precisa visitar o seu médico. Então liga agora, 3327-3136. Solomed é a clínica da sua família. Agora, 10h37, bom dia. Eu quero trazer para você dois depoimentos interessantes. A Beatriz, a minha amiga Beatriz, lá da cidade de Cachoeira, Bahia, ela tem um testemunho interessante. Ela estava totalmente afastada de Jesus e, através das ministrações daqui no Ministério Rádio Cruzeiro, ela voltou a encontrar-se com o Senhor. Por que eu quero te mostrar isso? Para você saber, como o meu amigo Júlio Jorge, da cidade de Itaparica, ele fala, né? Eu sou o abençoador de vidas. Nós vamos trazer também o Júlio Jorge, né, Teles? Vamos trazer o Júlio Jorge depois do testemunho da Beatriz. Ele fala o seguinte: eu sou o abençoador de vidas, eu me alistei neste exército porque eu quero participar da mudança da história de vida de alguém. Eu estou investindo no reino de Deus. Daqui a pouquinho você vai ouvir o Júlio Jorge. Mas antes, nós vamos ouvir o testemunho da Beatriz, lá de Cachoeira, como ela voltou a encontrar Jesus e como a Cruzeiro foi importante neste momento tão, tão especial da sua vida. Vamos ouvir. Beatriz, você estava falando com a gente aqui sobre como você voltou para a igreja, né? Você não conhecia a rádio, aí ouviu a rádio. Explica para os nossos ouvintes aí como é que foi isso. Até assim. De repente, que eu moro em Salvador. Nasci em Cachoeira, mas de morar em Salvador desde os 3 anos de idade. Morava aqui há 16 anos e de uma hora para outra eu resolvi ir embora para Cachoeira. Ninguém entendia, até a gente pensava assim, um dia foi embora por quê? Eu assim, não sei, então de repente de ir embora para Cachoeira. Cheguei em Cachoeira, fui trabalhar na casa da Dona Madalena, no Rosarinho. E a partir de lá comecei a escutar a Rádio Cruzeiro, só que achava que era uma rádio normal, igual as outras que eu escutava. Só que a Rádio Cruzeiro, muitas pessoas estavam no ar contando depoimentos. Aí comecei a escutar as músicas, muitas músicas, quando eu escutava, começava a chorar, que refletia muito na minha vida. A partir disso, a Rádio Cruzeiro, falando que a única salvação é que Jesus está voltando realmente, e os dias estão se tornando menor ainda, e foi através da Rádio Cruzeiro que eu me tornei cristã, que eu sou hoje. Evangelismo, ação social e apoio ao exercício da cidadania. Projeto Vida Integral. Meu nome é Júlio Jorge, eu faço parte da banda Cristo é Vida e gostaria de convidar você a fazer um investimento no Reino de Deus, fazendo parte do projeto Vida Integral. Esse projeto que tem a tendência de abençoar as vidas e levar o Evangelho. Faça você também parte desse projeto. Evangelismo, ação social e apoio ao exercício da cidadania. Projeto Vida Integral. Ligue agora para a nossa central, 3326-1055, e torne-se um abençoador de vidas. Agora 10 horas e 40 minutos. Bom dia para você em Teodoro Sampaio. Um abraço muito especial e um bom dia especial que eu quero repeti-lo, Tênis, para os nossos ouvintes, nossos amados e queridos aí na cidade de Água Fria. Bom dia pra você em Grapiona, bom dia Iaçu, bom dia pra você na cidade de linda, bela, maravilhosa cidade de Ilhéus, Bahia. Jeremó Abenses de todos os cantos do Brasil, abençoados sejam no nome do Senhor Jesus. Bom dia, Jeremó. Vamos cantar juntos. Mas tem música da Cruzeiro, a hora do abençoador, tem música pra você, mas como tem? Tem Marquinhos Gomes, quem é, Teles Filho? Nada me separa, tá certo? A gente ouve agora, já já eu volto com você direto da Central do Abençoador de Vidas. Nem a angústia, o ódio entrou, nada me separa. O amor do Senhor, meus pecados na cruz perdoou, foi com preço de sangue, na dor ele me pagou. Falsos amigos, a inveja, a traição, a fama e o dinheiro e a sedução, nada e ninguém roubará minha fé. Eu creio na promessa em Jesus de Nazaré. Nada me separa deste amor. Nada me separa. Nada me separa deste amor. Nada me separa. Nada me separa deste amor. Nada me separa. Nada me separa deste amor. Nada me separa. Angústia, o ódio voltou, nada me separa do amor do Senhor. Meus pecados na cruz carregou, foi com preço de sangue, na dor ele pagou. Aos seus amigos, a inveja e traição, fama e o dinheiro e a sedução. Nada me ninguém roubará minha fé. Eu tenho na promessa em Jesus de Nazaré. Nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Nada me separa desse amor. Nada me separa. Condenação há para aqueles que nascem de ti. Nenhuma condenação há para aqueles que nascem de ti. Nenhuma condenação há para aqueles que nascem de ti. Nada me separa, nada me separa, nada me separa. Esperado do ano. Jesus não esqueceu de você. Marquinhos Gomes ao vivo. O CD revela tua face. Revela tua face, Senhor. Marquinhos Gomes é Kevin Music. Nada me separa desse amor. Distribuição e venda 0 prestadora 21-2103-3800. Kevin Music, a gravadora do coração de Deus. Cruzeiro. Hora do Brasil. A hora mais certa do Brasil você tem aqui na Cruzeiro conferindo com a Bia Clock. 10h46. Então é isso aí. Direto da Central do Abençoador de Vidas, temos mais pessoas que acabam de ligar para tornarem-se também abençoadoras de vidas, né? Bem-vindo para você, Antônio Juvencio dos Santos, da rua Ana Neri, no Triângulo, bairro do Triângulo, na cidade de Candeias, região metropolitana de Salvador. Ele foi apresentado ao projeto por sua esposa Marlene, que é uma abençoadora e promotora de vidas também. Bem-vindo, meu caro Ivan de Carvalho Santos, da rua 3 de Novembro, no bairro de Palmiúdo, aqui na região da Liberdade, em Salvador, também acaba de chegar para abençoar vidas para a eternidade. Noélia Santos Barbosa, da rua Walter, sem número, no bairro da Carola, no bairro da Caroba, lá na cidade de Candeias, Bahia, é a região metropolitana de Salvador, também se alistando neste exército que está abençoando vidas para a eternidade. Antônio Juvencio, de Candeias, Ivan de Carvalho, de Salvador, e Noélia Santos, de Candeias. Sejam muito bem-vindos à comunidade que está abençoando vidas para a eternidade, hein? Daqui a pouquinho, em alguns minutos, o recado da Bíblia para você nesta manhã. Deus tem uma palavra para mim, mas Deus tem uma palavra para o teu coração, sim. Daqui a pouquinho. Você não anotou o número da SoloMed, a clínica da sua família? 3327-3136, tá certo? 3327-3136, ultrassom, laboratório e todas as especialidades médicas, entre elas cardiologia, clínica geral, pediatria, ginecologia, olha, dermatologia, otorrinolaringologia, tá? Todas as especialidades médicas presentes na clínica mais popular do estado da Bahia, a clínica da tua família, tá? SoloMed, Rua Lima Silva, 214, edifício Dois Corações, o segundo andar inteiro, para acomodar você, para o seu conforto, instalações acomodadas, confortáveis, para você poder ter um bom atendimento para a tua saúde, tá? 3327-3136 é o telefone da SoloMed, você vai ligar agora, não esquecendo que na SoloMed você pode quitar as suas consultas em qualquer cartão de crédito, tá bom? E com os preços mais populares de todo o estado da Bahia. Telefone, eu falei rápido demais, 3327-3136. Ligue agora e converse com a Ana e agende a tua consulta. Mas vamos ouvir ainda, Teles, o testemunho que a gente gravou aqui, esteve aqui na Central do Abençoador de Vidas, a Luciene. A Luciene é lá do bairro da Boca do Rio, ela tem um testemunho muito interessante e você vai ouvi-la agora, de uma transformação maravilhosa que aconteceu na sua família. Também temos um outro testemunho da nossa irmã Luzia, lá de Simões Filho, ela que na campanha Dia de Elias recebeu uma cura maravilhosa. Nós vamos ouvir esses dois testemunhos e logo eu volto com você com o recado da Bíblia desta manhã para o teu coração e para a tua vida. Estamos aqui com a Luciene, ela reside na Boca do Rio e faz parte do Ministério Restauração e Vida. A Luciene é uma abençoadora de vidas, também promotora, e ela tem um testemunho para compartilhar com você muito importante a respeito do que é ser abençoadora de vidas. É verdade, Pierre. Meu irmão já estava mais ou menos 2 anos envolvido no mundo das drogas. E a gente começou a orar, né? Pedindo ao Senhor que abrisse uma oportunidade para ele poder ter uma mudança de vida. Só que ele começou a ir para minha casa e tal. Com que ele começou a ir para minha casa, ele começou a morar conosco. Só que eu não queria só que ele fosse para a igreja, né? Eu não queria só isso, mas eu queria que realmente ele fosse transformado. Aí eu decidi, né? Eu já era abençoadora de vidas e coloquei o nome dele também para fazer parte, para participar também do projeto. Com que ele começou a fazer parte do projeto, eu comecei a ver Deus movendo as águas, fazendo a mudança no caráter dele. Ele realmente, hoje, saiu das drogas, ele não está mais nas drogas. Hoje, ele está morando comigo, né? Está uma pessoa realmente liberta dessa situação. E eu estou, assim, muito feliz com Deus por esse milagre. Nada compra isso. Nós estamos aqui com nossa irmã Luzia, lá de Simões Filho. Ela é uma abençoadora de vidas, também promotora. E ela tem um testemunho muito interessante a respeito do que aconteceu na sua vida, um milagre de cura na campanha Dias de Elias, que aconteceu agora recentemente. É que na campanha Dias de Elias, eu comecei a orar com os irmãos no horário, eu começava a orar de 5h30 a 5h10, né? E quando aí fui, orei, quando terminou a campanha, aí eu estava, o médico tinha feito uma sonografia, eu estava com uma pedra muito grande no rim, aí no rim direito. Aí quando foi, depois terminou a campanha, eu fiquei melhor, fiquei boa, aí fiquei, gente, mas o que que você... Aí fui no médico de novo, ele pediu outra sonografia, pediu orografia, aí não deu nada. Quando fez um outro exame, ele falou assim, esse exame aqui é que vai mostrar certinho mesmo. Aí ele disse assim, olha, a pedra foi quebrada. E graças a Deus, estou completamente boa. E agora quando tiver outra campanha, essa campanha, que vai ter outra de novo, eu não, já quero só mais agradecer, porque eu tenho motivo para agradecer muito mesmo, que eu estava sofrendo muito, e eu talvez tivesse de fazer uma cirurgia, né, claro, mas graças a Deus agora não vou precisar mais de cirurgia, eu estou boa para trabalhar para Jesus. Cremos na tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor, é a nossa direção. Nos deitamos e andamos sobre a tua palavra. Ouça e tome posse da palavra do Deus vivo. Ele está. E no recado da Bíblia desta manhã, a palavra de Deus vem ao teu coração aqui. Eclesiastes, capítulo de número 3, e o versículo 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, não sei o que é que você essa manhã tem estado pensando, tem estado ansioso, tem vivido ansiosamente desejando a realização dos teus sonhos, projetos e propósitos. Mas, em todas as situações, sempre a palavra de Deus ela terá a última referência para nós. E aqui no livro de Eclesiastes, palavra de Deus, capítulo de número 3, versículo 1, Deus fala ao teu coração nesta manhã e diz: olha, saiba de uma coisa, que tudo tem o seu tempo determinado, é o que o Senhor te diz nesta manhã, e que há um tempo certo para todo propósito a ser realizado debaixo do sol, debaixo do céu. Deus abençoe você. Viva na perspectiva da palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus a cada dia ela é poderosa para conduzir os teus caminhos, para conduzir, para te dar direção e para fazer você caminhar vitoriosamente dia após dia. O Senhor Jesus, ele garante na sua palavra e nos faz a promessa, palavra de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 20, as últimas palavras do capítulo, livro do Evangelho de Mateus, que diz assim: palavra, promessa de Jesus, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então continue sonhando, continue vivendo, continue projetando, continue desejando. Por quê? Ah, saiba por quê. Porque Deus não tem pressa na realização de coisa alguma, porque há um tempo certo e determinado, é o que diz o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, para todo propósito debaixo dos céus. Que a graça do Senhor, A misericórdia e o amor de Deus estejam infinitamente multiplicadas sobre o teu coração e sobre a tua vida. E que a bênção do Senhor esteja sobre você, meu caro irmão Elvis, aí do bairro do Costa Azul. Com muita alegria, pude conhecê-lo hoje virtualmente, né? Aqui pela Rádio Cruzeiro, onde nós tivemos a oportunidade de conversar em off. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, sim, no nome de Jesus. Shalom, Salvador. Shalom, Bahia. AM590, Rádio Cruzeiro da Bahia, uma organização Milton Barbosa. Essa música você já conhece. Missionário vai levar Jesus. Agora você vai ouvir. Essa de peixe não é feita de boaça, ele é tão pouco de cachaça ou de coisa parecida. Celina Bastos, com seu novo CD, Festa de Crente. Distribuição e convites 3623-3855 e 3431-6826. Adquira já o seu. Colmeia, materiais de construção. Piso 8,90. Argamassa 4,50. Laje pré-moldada, pronta entrega 14,90. Gomeia, materiais de construção. Rua Direta da Gomeia, 33, São Caetano. Telefone 3214-8530. Gomeia, materiais de construção. Onde o seu real vale muito mais. Ela está cantando Milagre no seu mais novo CD. A Bia Cristina. A cantora que está adorando a Deus. Com muita unção, fé, milagre. A Bia Cristina. Você pode crer que Deus irá fazer mais um milagre. Agende agora mesmo. Contatos pelos telefones 3341-6048 e 9174-7598. A Bia Cristina canta o milagre. Coloquei diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Conferência de Milagres em Conceição do Almeida, com as presenças de Elias Silva, Ana Oliveira, Eliseu Almeida, ministrando a palavra, o apóstolo Cláudio Loyola, vindo diretamente do Chile, na Associação Cultural de Conceição do Almeida, dia 10 de dezembro, a partir das 16 horas. O ingresso R$5. Participe. Dia 9 de dezembro, no Etno Wild Paralela, Victory Day, dia da vitória, com Fernanda Brum. Duelos, gravando CD e DVD. Wellington Silva dos Estados Unidos, Alex Kim e banda, Matos Nascimento e banda. Na compra do ingresso, você concorre a uma picape Mitsubishi. Ingresso antecipado até o dia 5 de dezembro nas igrejas Assembleia de Deus, livrarias evangélicas e balcões Pida. Renda destinada à construção do templo da Assembleia de Deus. Informações 3256-0865. Apoio Prefeitura de Salvador, Refrigerante Skin Cariol e Livrarias Águas Vivas. Realização Adesal e Serquipe Eventos. Evangelismo, ação social e apoio ao exercício da cidadania. Projeto Vida Integral. Ligue agora para a nossa central, 3326-1055, e torne-se um abençoador de vidas. Não percam, primeiro Festival de Calouros em Música Gospel. Apresentador Robespierre Ederilda Machado. Dia 9 de dezembro, local auditório Edivaldo Machado Boaventura, às 15 horas. Primeiro lugar, um violão. Segundo lugar, um radiogravador. Terceiro lugar, um relógio de pulso. Sorteios de brindes durante o evento. Organização, Pastor Adailto Presbítero Edson. Patrocínio, Prefeitura Municipal de Aratuípe, Rádio Cruzeiro AM590. Apoio Comerciantes Aratuipense. Inscrições abertas até o dia 30 de novembro. Telefone telefone para contato 75-3647-2036. A Rádio Cruzeiro e a Nissan Music trazem para você o CD Seleção de Ouro Volume 2. 16 canções, as mais tocadas na sua rádio de fé. Entre elas, Reflexo do Passado, com Elias Silva. Fogo do Céu, de Flávia Afonso. O homem de Nazaré, que manda glória pra cima, que hoje um milagre pode acontecer. Não Consigo Viver Sem Teu Amor, com Edinaldo Mendes. Não consigo viver sem teu amor, não existe sabor na minha vida sem um toque desse teu amor. E Pode Ser Agora, com Elaine Castro. CD Seleção de Ouro da Cruzeiro Volume 2. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. Adquira já o seu. ZYH 445. Rádio Cruzeiro da Bahia SA, 590 kHz. Emissora do Sistema Cruzeiro de Comunicação. Salvador, Bahia. Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Digno és de louvor, tu és digno, Senhor, majestade. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, oh Belé, flui dentro de mim. Traz vida ao coração, como o rei Davi. Aleluia, Senhor. Eu quero te louvar. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor. Em adoração, em adoração a ti, Rei dos Reis. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como um rei Davi. Minha alma canta a ti. ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, oh majestade. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer. Te amo, Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, nós te amamos, Senhor. Aleluia. Bendizemos o teu nome, Jesus. Exaltamos o Senhor. Aleluia. É o nosso prazer te dizer, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. A tua igreja te ama, Senhor. A tua igreja te ama. Venha sobre nós, Senhor. Aleluia! Venha sobre os irmãos, os queridos dessa terra, Senhor. Venha sobre nós. Com poder, com autoridade, com graça, com unção. Venha sobre nós, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Em adoração eu me rendo a ti, Rádio Cruzeiro da Bahia, informando e levando a mensagem do reino aos lares da Bahia. Frequência 590 kHz. Vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim. Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar. Preciso do teu olhar. Eu me humilharei, declare a ele. Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes, Senhor, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos pés eu chorarei, mas olha pra mim. Teu olhar. luz do teu olhar, Deus. Não posso deixar que o Senhor passe sem que o Senhor me perceba, Deus. Como aquela mulher do fluxo de sangue que ousou tocar em tuas vestes. Como Zaqueu que ousou subir numa árvore para te ver. Ah, Senhor, nessa hora eu quero chamar a tua atenção para mim, Deus. Ah, o Senhor sabe o que eu preciso, Senhor. Oh, Deus. Eu farei o que for preciso para te ver. Pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu. Diga pra ele. Rádio Cruzeiro, uma sintonia com Deus. Dia 9 de dezembro, no Etno Wild Paralela, Victory Day, dia da vitória, com Fernanda Brum. Duelos gravando CD e DVD. Wellington Silva dos Estados Unidos, Alex Kim e banda, Marcos Nascimento e banda. Na compra do ingresso, você concorre a uma picape Mitsubishi. Ingresso antecipado até o dia 5 de dezembro nas igrejas Assembleia de Deus, livrarias evangélicas e balcões Fida. Renda destinada à construção do templo da Assembleia de Deus. Informações 3256-0865. Apoio Prefeitura de Salvador, Refrigerante Skin Cariol e Livrarias Águas Vivas. Realização Adesal e Serquipe Eventos. Alô, ouvintes! Aqui é a cantora Vitória Bastos. Eu também faço parte do projeto Vida Integral. Venha você também ser um abençoador de vidas. Ligue agora, 71-3326-1055. Deus conta com você. Ele é fiel e tem